No beat class, inspirado em você, escrevi esse som. Não sei falar de amor, mas sei falar do que é bom. Compromisso, é isso em você que eu mais admiro. Não sei falar de amor, mas sei falar do que é bonito. Como seu cabelo liso, sua pele macia e cheirosa, seu corpo seduzente, sua boca carnuda e gostosa. E é por essas e outras que você laçou na Nai. Então chega aqui no cantinho, nesse odredom, e deita com o pai. Linda, que a noite é nossa, ninguém vai incomodar. Que hoje é só eu e você, no máximo uns gatos e um belo jantar. Como eu disse a respeito do amor inabalável, prometido, concretado, nada abala nosso estado. E ela é mais doce que um favo de mel. Quando sua boca toca a minha, eu me sinto no céu. Eu conto as horas, nega, pra ver você. E que se foda se essa porra sou uma clichê. Calma, nega, escuta, eu tô chegando na sua casa daqui a pouco. Eu tô colando, é que me enrolei aqui. Me desculpa a demora, mas já passei no posto e comprei o fine que cê gosta. E ela é mais doce que um favo de mel. Quando sua boca toca a minha, eu me sinto no céu. Eu conto as horas, nega, pra ver você. E que se foda se essa porra sou a clichê. E ela é mais doce que um favo de mel. Quando sua boca toca a minha, eu me sinto no céu. Eu conto as horas, nega, pra ver você. E que se foda se essa porra soa. Já tentaram nos separar, só que o destino ninguém mudará. Eu sei muito bem onde isso vai dar. Fechada comigo, cê sempre vai tá. Então, deixa os puxa e as puta falar que vamos viver no amor classe A. E essa eu fiz só pra te lembrar. Te amo, Gabriela. E ela é mais doce que um favo de mel. Quando sua boca toca a minha, eu me sinto no céu. E eu conto as horas, nega, pra ver você. E que se foda se essa porra sou a clichê. E ela é mais doce que um favo de mel. Quando sua boca toca a minha, eu me sinto no céu. E eu conto as horas, nega, pra ver você. E que se foda se essa porra sou a clichê.